Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rede USP de rádio, agora em seu 13º ano consecutivos. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música, com sucessos carnavalescos. Carlos Galhardo, Rei da Valsa, mais um sucesso deste cantor que era o favorito das damas brasileiras. Carlos Galhardo, com o seu talento, do Roberto Martins, Cadê Zazá? Carmen Costa, mais uma vez conosco. Carmen Costa, aqui sem o colé. Carmen Costa, do Mirabô. Tem nego bebo aí. Finalizando esta pedida com sucessos carnavalescos, nesta segunda hora, Emirinha Borba, favorita da Marinha, Emirinha Borba, a rainha dos carnavais, Emirinha Borba, rainha do rádio, quanta saudade, Emirinha Borba, nesse arranjo estupendo do Radamés em Atali, do João de Barro, Emirinha Borba, Chiquita Bacana. Cadê Zazá? Saiu dizendo vou ali, já volto já. Mas não voltou, por quê? Por que será? Cadê Zazá? Zazá, Zazá. Cadê Zazá? Cadê Zazá? Saiu dizendo vou ali, já volto já. Mas não voltou, por quê? Por que será? Cadê Zazá? Zazá, Zazá. Vou vender o bangalô, que tem tudo, mas não tem o seu amor. Sem ela, pra que serve geladeira? Pra que ventilador? Pergunte, ninguém diz onde ela está. Cadê Zazá, Zazá, Zazá? Cadê Zazá, Zazá, Zazá? Saiu dizendo, vou ali, já volto já. Mas não voltou. Sem ela vou vender o bangalô, que tem tudo, mas não tem o seu amor. Sem ela, pra que serve geladeira? Pra que ventilador? Pergunte, ninguém diz onde ela está. Cadê Zazá, Zazá, Zazá? Ação. falando um pouco alto, é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paraty, ei! Bebebo, beba aí, bebebo, beba aí. Falando um pouco alto, é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um paraty, Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, colocou no ar